canção é melhor do que chorar. Recebo meu calor e nem penso em se entregar. Já não busco morrer pra encontrar o paraíso. Vou criar o meu na terra junto com os meus amigos e os meus familiares, manos que são meus irmãos. Busco encontrar a verdade e me afasta do caixão. Tô longe do chão, dimensão, encontrei a saída. Não compensa não, essa fuga, viva a sua vida. São dias de luta, mas a vida é tão colorida. Cê tá na disputa e eu confio, cê vai vencer essa. Sei que tudo isso é uma corrida, não se apressa. Você ainda tem seu tempo, mano, não se esqueça. Eu sei que às vezes a vida pega uma peça, mas não deixe isso afetar sua. Mas não deixe isso afetar sua cabeça. Você sabe que no final isso não compensa. Continue seu caminho, a vitória mereça. Não é meritocracia, é só recompensa. Sei que às vezes também, mano, é sorte, mas também não desmereça seu trabalho. Mas eu sei que é difícil fazer o que ama, pra no fim não receber nenhum cascalho. Acho que nada na vida é fácil. Temos que fazer o nosso, tá em primeiro. Que meu filho não nasça um otário, mas tô lucrando pra ele nascer herdeiro. Nas minhas faixas, mano, eu sou verdadeiro, e por isso me mantenho real. Mano, desde 2018 são tantos querendo. Thank you.